coisas que me irritam. Crónicas de Andreia Nunes. Morir. fashionably lean, and she's fashionably late. She'll never wreck a scene, she'll never break a day. But she's no drag, just watch the way she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. No tears, no fears, no ruin years, no clocks. She's a 20th century fox. Oh, yeah, yeah, yeah. The queen of cool, and she's the lady who waits. Since her mind left school, it never hesitates. She won't waste time on elementary talk, 'cause she's a 20th century fox. She's a 20th century fox. Got the world locked up inside a plastic box. She's a 20th century fox. Oh yeah. 20th century fox. Oh yeah. 20th century. Então, ao Centro Comercial Colombo, esperando ver um filme em família, e eis que me deparo com uma enchente de adeptos futebolísticos que invadem aquele espaço, movidos pela predisposição natural desta espécie a ser encaminhada para qualquer demonstração de baixo nível de intelectualidade que lhes seja apresentada e, assim, roubada por um clube de futebol que lhes garanta uns instantes de diversão fácil. Será que se enganaram todos e vieram uma hora mais cedo? É que até já fizeram relógios digitais a pensar em vocês, não fossem ficar tontos com os ponteiros a andar à volta. Será que o estádio vendeu mais bilhetes do que os lugares disponíveis? E estes pobres benfiquistas não tiveram outra opção senão invadir um espaço não destinado à atividade que procuravam. O que vale é que se contentam com pouco. Por isso, pouco importa que sejam enganados, desde que ganhe o Benfica. É que se vieram mais cedo para entrar mais cedo no estádio, então força! Vão lá alinhar-se numa fila maior do que as que se vêem para as urnas eleitorais. Porque ver o glorioso é mais importante do que escolher quem vos lidera. Aí são liderados pelo Sr. Luís Filipe Vieira. Até que outro venha. Nesses vão vocês votar. Mas nesses não precisam de perder tempo. Aposto que os dirigentes destes clubes escolhem isso por vossas excelências, mas fazem do acontecimento um grande alarido, porque dá audiências ao canal do clube e mantém os adeptos contentes. Ou creem que esses senhores do papel e da manipulação fácil darão ouvidos a 500 mil de bêbados alegres? Há interesses maiores envolvidos e os senhores votantes são muitos, mas não são... Vocês sabem. Ou não? Mas porquê tanta importância dada a tão real descargo? Já Bob Dylan dizia, e em português vos digo, para que todos entendam, não precisam de um meteorologista para saber para que lado sopra o vento. E se não vieram para marcar um lugar, que enfim, já estava marcado, mantenham-se na casinha que ainda têm, porque o governo que não escolheram ainda não vos tirou. Sentem-se, esperem pela hora certa e aí sim, dirijam-se ao local sem incomodar os demais. Os senhores das relotes até já se estacionaram à porta do estádio para que não tenham de andar muito, para que possam confortavelmente encher as barrigas e esquecer o cérebro. Assim, não desperdiçam nem uma caloria absorvida da vossa preciosa cerveja. Ou será que chegámos ao ponto em que sou eu e todos os outros desinteressados de nos movermos por tal desperdício de tempo, teremos agora de memorizar as horas a que não podemos sair de casa? Sinto-me como se do campo se tratasse, lá para os lados de quer para norte, quer para sul, daqueles sítios onde os aldeões sabem a que hora passa o gado na única estradinha da aldeia. Caso contrário, correm o risco de o apanhar a tempo do pasto. e ficar com a carrinha parada por uma manada de bois. E ainda, que buzinemos, não hão de se mexer nem abrir caminho, porque para além da sua casmurrice, se acharem donos do caminho, ainda mugem mais alto do que qualquer som educado de mero alerta que nós possamos emitir. Com licença, é algo que não existe certamente na linguagem bovina. E irem à manifestação cultural? Neste movimento útil, não vi nem metade da multidão que vejo arrastar-se entre lojas, sem nada para comprar, porque não há dinheiro para tal. Mas manifestarem-se para mudar isso? Está quieto. Por essa causa, já não arrastam os senhores as vossas barrigas para lutar por algo que devia ser de todos e que a todos, mesmo os que se recusam a abraçá-la, têm direito, porque ali têm de se querer mais, têm de se fazer mais, e se o fizerem, então, mesmo não tendo, merecerão com certeza mais. Mas vejo que é mais fácil esperar que alguém chute a bola por vós. Por essa causa, já não arrastam os senhores as vossas barrigas para lutar por algo que devia ser de todos e a que todos, mesmo os que se recusam a abraçá-la, têm direito, porque ali têm de se querer mais, têm de se fazer mais, e se o fizerem, então, mesmo não tendo, merecerão com certeza mais. Mas vejo que é mais fácil esperar que alguém chute a bola por vós. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that care out of fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed, try to be success. Please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, to keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.

À primeira vista, ainda pus a hipótese de ter lido mal e de sor ser a palavra, o que até ficava uma piada bem puxada, em alusão ao quão azedo pode ser subir uma ou duas das rampas lisboetas. Mas não, é só mesmo um insulto à percepção dos portugueses da língua inglesa e uma grande gafe da equipa de marketing da empresa. Será que estas pessoas, formadas em comunicação e, suponho eu, com cadeiras em línguas, não conhecem a palavra sweat? Será que alguma vez ouviram falar de uma sweatshirt? Alguma vez se perguntaram por que terão este nome aquelas camisolas grandes de desporto que nos fazem suar, que absorvem suor e tudo o resto que tenha a ver com o assunto? Vejo uma mão no ar, é o Monsieur Cristiano Ronaldo a dizer que até ele sabe do que é que estamos a falar. Ainda que os senhores não sejam pessoas de ir ao ginásio e usar destas camisolas, podiam dar uma corridinha pelo exercício mental de vez em quando e fazer uma passagem por um dicionário. E até para aqueles mais preguiçosos, já lhes meteram um computador à frente e acreditem, o Google terá todo o prazer em ajudar-vos com qualquer dúvida. São como aquelas cintas, os sweat belts, sabem? Que fazem suar aqueles que querem manter-se em forma sem fazer esforço nenhum. Também não devem saber. Percebo perfeitamente a questão do bilinguismo que se tem vindo a impor por um processo natural de interculturalidade. E concordo com isso. Mas se uma pessoa é de facto bilingue, falará então perfeitamente as duas línguas. E se não for, não vamos agora falar pelas metades, porque não só há de ficar confusa, como há de ser induzida em erro. E assim é que ninguém aprende nada. Ou é este mais um passo para retardar o QI da população geral? Portanto, decidam-se, ou é inglês ou não é. Ou o próximo passo de evolução será o povo português a adotar uma espécie de descendência mal parida da língua arcaica. Digam-me, consideram os senhores que lá porque não tinham conhecimento da palavra, o público também não teria? Que presunção! Também não creio que seja o cidadão que não percebe o mínimo da língua inglesa que estará numa classe social e económica com posses para comprar uma bicicleta de 3 mil euros, um valor capaz de suportar 6 bicicletas comuns, o suficiente para uma família inteira, isto só porque não quer pedalar nas subidas. E está claro que no século em que vivemos, na época que ultrapassamos, não há quem não compreenda esta língua. Pois mesmo, para quem não está em posição de se dar ao luxo de tal, há que perceber o básico do dialeto. Nem que seja para estar a par do que se passa na Bloomberg ou na Wall Street, a não ser que queira, além de ser insultado sem se aperceber na língua, ser ainda insultado nos bolsos. E digo que é o básico porque esta é uma língua a que estamos constantemente submetidos. Já temos tantos anglicanismos na bela língua de Camões, não queiram agora pôr Shakespeare às voltas no túmulo com portuguesismos. Love is when you wanna kiss and you get bit. That girl! genius. Oh, oh, oh, oh, oh. Standing on a levee trying to do that twist, but easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no. Well, I got a girl with a diamond ring. I tell you, boy, she knows how to shake that thing. It's easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no. Watches Huckleberry Hound on his TV, but easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no. I would buy you a plastic suit, and I would even buy you some cardboard fruit, but easy rider, don't you deny my name. Oh no. Oh no, he's riding down to deny my name to the baby doll. I said, he's riding down to deny my name to the baby doll. I said, he's riding down to deny my name to the baby doll. fall, Thunder Road. Bugs crawled back in their holes. The couple screamed, but it was far too late. A jealous heart did retaliate. She hit them with her dancing pistol because they were her lady. Próximo período em Oficina das Artes e vocês saem-se com Project Runway Inspired by the Lion King. Desculpem-me o calão, mas que merda é essa, pá? Então, vocês estão em artes, numa área onde se supõe haver criatividade e pegam em duas coisas que já existem, que não têm nada a ver uma com a outra e colam-nas com cuspo. E o pior é que cada um desses temas já é, por si, a cópia de uma outra coisa. Então, o primeiro tema, o Project Runway, já é inspirado na produção de moda que existe no mundo real, mas feita em menor escala e enfiado numa caixinha chamada televisão, para que as pessoas sem imaginação possam sentir que fazem parte de um mundo a que não têm acesso, com todos aqueles dramas e novelas à mistura que o Zé Povinho tanto gosta. Já o segundo é uma obra original, uma vez que é uma fábula, mas também ali tudo o que se passa é exatamente como se passa no mundo de um leão. As disputas de território, as guerras entre bandos, o monopólio sobre as áreas do reino e sobre as fêmeas, as crias fogem para explorar, as mães perdem-nas e desesperam atrás delas. Igual, Só devido que os leões reais sejam amigos de javalis e suricatas e batizados por babuínos. E não creio que prestem culto a algum tipo de deus que lhes imponha o batismo ou falo das nuvens. Bem, parece que esta é a magia da Disney. E vejamos que estes são filmes para crianças, portanto ainda têm desculpa. Apesar de ser uma grande admiradora das obras da Disney, algo que não posso dizer do Project Runway, desprezo completamente a junção das duas ideias. Isso seria uma colagem de um par de cópias, ou seja, a cópia da cópia da cópia da cópia, e por aí. Pegaram numa coisa feita pelo homem e noutra feita pela natureza, com a mão do homem em cima. Isso não é original? Mas que raio de artistas são vocês? É essa a diferença que querem fazer? Nenhuma. Ora, sigam lá os passos para ver se isto não é igual. Para isso, também eu pego num caixote de lixo, algo feito pelo homem, daqueles verdinhos pequenos que há pelas ruas, e amarro a uma árvore daquelas de jardim, algo feito pela natureza e colocado lá, com a mão do homem, e vamos lá ver se aquilo é arte. E mesmo assim, ainda é capaz de ser mais apelativo do que qualquer Project Runway inspired by the Lion King. E mais, ainda fazia um contrato com a Câmara Municipal de Lisboa, que ia ficar toda contente porque poupava impostos e ganhava em turistas que até iam achar graça àquela palermice. É que o objetivo do artista é inovar, ver além do que os outros veem, fazer o que ainda não foi feito. E mesmo que não sejam artistas, há sempre que inovar. Por exemplo, um professor não pode simplesmente despejar tudo o que aprendeu. Há que inovar o método, há que se atualizar. Ou mesmo que sejam operadoras de call center e andem a chatear as pessoas para comprar coisas que não precisam, mas que, por algum motivo, compram. Têm de inovar na cantiga, porque às tantas já ninguém cai naquela ladainha. E ainda que vão para a arquitetura, é verdade que a humanidade parece não conhecer os limites da reprodução. E por isso continua a precisar de edifícios por tudo e por nada. Não creio, no entanto, que continuem a querer apenas caixas quadradas, porque dessas já as há a pontapé. E é ainda sabido que uma boa arquitetura é fundamental para o bom funcionamento e, essencialmente, felicidade do homem cosmopolita. Há, portanto, que fazer o que não foi feito. Ora pensem, mesmo que arranjem trabalho no ramo, se não sabem melhor do que isso, não serão ninguém. Podem sobreviver disso? Claro, suponho que continuem sempre a existir aquelas pessoas que gostam do trabalho de quem não pensa, os adeptos do facilitismo e do copy-paste. Ou então, farão as ideias das outras pessoas, daquelas que venceram, porque não se agarraram à receita do garantido. Mas se não puxarem pela cabeça, pela vossa cabeça, nunca hão de ser os génios que das suas ideias ainda sustentam outros, o chamado para dar e vender, serão só o contrário. Se querem fazer, façam por inteiro, não porque têm de ser ou porque são o patinho feio que nunca tem jeito para nada. Se não, esqueçam lá isso de aparecer nos livros de história ou de pelo menos ter o nome na fachada de um mísero condomínio. Mas esta, como qualquer ideia, boa ou má, se é para ser vendida, precisa de um empurrão do marketing para aqueles mais fraquitos de cabeça que não atingem a essência do que quer que seja sem a ajuda de um jingle. Nesse aspecto, desculpem, mas também não compro. No entanto, não se preocupem que teriam muitos clientes a julgar pela sondagem dos votos do vosso turno, eu seria apenas um e só um consumidor indignado. Foi uma ideia pobre, mas que explicada com entusiasmo e ar de quem já tem tudo pronto, bastou para convencer os colegas, demasiado preguiçosos para pensar por si próprios, ou incapazes de elaborar uma análise crítica e lógica da papa que lhes estava a ser oferecida, feita e mais do que mastigada. Aqueles demasiado comodistas para desligarem a porra da televisão e ler um livro. Mas aprontem-se para o futuro desse veneno da sociedade, o marketing. Porque para convencer algumas mentes um bocadinho mais elaboradas requererá muito mais esforço, com certeza. Ainda há quem, como eu, se recusa a aceitar as manhas do que é para mim, claramente, uma diarreia cerebral. Sorte a vossa é que esses são uma minoria, uma raça em extinção. Entretanto, se tiverem tempo, no meio de tão brilhantes ideias, façam um favor a vocês mesmas e mudem de área antes que seja tarde demais e estejam há 30 anos numa profissão para a qual não foram talhadas, nem fizeram por se talhar. Tomem lá uns impressos que ainda vão a tempo. Who's the big baby? Street. go. When the sun goes down, it stays down. O corrente das grandes massas, ao qual eu própria já me rendi e reconheço, é muito útil. Esta rede dispõe de páginas às quais podemos aderir e assim receber notificações sobre o que quer que nós gostemos ou dá-los a conhecer a quem visita a nossa página, os ditos like. Mas há limites, e estas páginas ultrapassaram o limite do ridículo. Há pessoas que se inscrevem em páginas com o nome Música, informando-nos que gostam de lá está. Música. Mas nem é nenhum género em particular, é música no geral. Para estas pessoas, a sério, gostam de música, não acredito. Eu também, coincidência incrível. Quando é que descobriram esse gosto em comum com toda a humanidade, desde o homem primitivo? Sinceramente, minha gente, toda a gente gosta de música. É uma necessidade quase básica do ser humano. Mas vocês levam-na a outro nível, não haja dúvida. Outra coisa espetacular. São as pessoas que dizem que gostam de comida. Que surpresa! Até as anoréticas gostam de comida. Só não comem porque valores mais altos se levantam, como diria o Camões. Ou os que gostam de dormir, que coisa estranha, não é? Gostar de comer e de dormir. Não fazia ideia de que alguém podia gostar deste tipo de coisas. Achei mesmo que todos o fazíamos meramente por necessidade e alguns até obrigados. Eu, dormir, nem que me paguem, só ameaçados a chicote. Se as pessoas não gostassem de dormir, não andavam a entupir-se em comprimidos para o conseguir fazer? Se as pessoas não gostassem de comer, não tínhamos educação física no secundário para combater a obesidade? Educação física, isso sim é digno de se pôr um gosto, que é para eu saber quem são esses filhos da mãe que dão pernas ao Ministério para continuar com esta tortura. Se são gordos, são. Não são 2 horas por semana que vão mudar isso, e eu é que pago. E as pessoas que gostam de oxigênio? Essa por acaso é engraçada, é como se estivessem a dar um sentido mais intenso ao respirar, e consequentemente à vida. Nunca me lembraria de dizer... Ah, e tal, adoro oxigênio, é uma coisa espetacular, a maneira como nos preenche sem sequer nos apercebermos do modo como precisamos dele. De facto, obrigado oxigênio por estás aqui todos os dias. Estás cá dentro, mano. Mas sinceramente, não é uma coisa de que possam propriamente gostar. A vossa morfologia está-se um bocado a marimbar para isso. Precisam, quer gostem, quer não. Mas sem dúvida, o gosto mais perturbante que encontrei diz adolescentes. É normal que adolescentes gostem de adolescentes, ou não? Ou sou mais a Arábia Saudita style? Por acaso, este gosto estava associado a uma adolescente, o que tornou tudo um pouco menos assustador. Porque se fosse associado ao tio Bento, lá ficávamos nós sem papa outra vez no Vaticano. E era uma chatice, porque iam as velhotas todas para Roma, a olhar para a chaminé. E depois, quem é que ficava cá para ver o João Baião na SIC, todo invejoso, porque também gosta de adolescentes, mas ninguém sabe, porque os seus amigos do Facebook pertencem à terceira idade e têm, por isso, ligeiros problemas de miopia. E com isto, ia a SIC ao ar, que ficava sem audiências. Mas isso já não era problema. Podia ser que se decidissem a investir na RTP2, que isso sim ensina alguma coisa. Qual Goxa, qual Júlia Pinheiro. Estes só contribuem para agravar o nível de surdez dos idosos, que, coitados, lembrem-se, já são miúpes. Mas isto tudo para dizer que na internet é tudo muito bonito, muito útil, mas há uns quantos trolhas a quem devia ser tirado o teclado. Mandem-nos mas é para os Alpes, para começarem a dar valor ao que gostam ou deixam de gostar. I used to get high for a living, the thoughts of different reasons and I you keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Flower while I'm fading away. Day alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Bem, a minha tia, testemunha de Jeová, tem vindo a advertir-me para o tão esperado apocalipse, com frases como "o fim está próximo" e "só os escolhidos serão salvos", seguindo-se de uma lista infindável de preparações a fazer para nos salvarmos do dito final, como um saco de cama, latas de salsichas, bolachas, 2 litros de água, isto tudo numa mochila individual que cada um, sendo escolhido ou não, deve guardar religiosamente por tempo indeterminado. Mas estas preparações e preocupações mexem-me com o nervo. São ilógicas. Então, mas no apocalipse não é suposto morrermos todos, bons e maus, justos e cruéis, e depois sim, sermos julgados? Ou só será salvo quem, munido de várias latas de atum e um saco de cama XPTO, for capaz de ultrapassar tal tormento? Então e o instinto de sobrevivência? Mas isto anula a ideia dos escolhidos, porque se eu for a escolhida, com ou sem comida, com ou sem saco, hei de sobreviver, porque o Todo-Poderoso assim o quis. Portanto, se não for, mesmo que me esfole de tentar sobreviver, é inútil, porque já estava decidido e eu nada posso fazer contra isso. A não ser que mesmo, já sendo a escolhida, me mandem com os porcos se não tiver umas bolachinhas para levar para o After Apocalipse, uma espécie de after party do fim do mundo. Bem, hei de morrer por ser uma convidada com falta de etiqueta. E música? É outro assunto que me perturba ultimamente. Aliás, nem posso dizer que o que a maioria da minha geração ouve seja música. É uma espécie de som repetido infinitamente. Ritmos que conhecem apenas um tempo musical, comatando a pouca inteligência destes meus contemporâneos. Porque mais que um tempo seria, para eles, demasiado difícil de acompanhar. Estes pontos e descomunais que fazem dores de cabeça a quem quer que tenha um ouvido e um cérebro. É triste ver toda uma geração mover-se ao ritmo de sons que podem ser compostos com a frase panados com pão multiplicada. Ora ouça! Panados com pão, panados com pão, panados com pão. Já fiz um hit para um qualquer clube noturno faturar milhares à custa de jovens mentes inférteis. Felizmente, para mim, a quantidade destas cabeças é tão abundante que quem as segure, durante uns dias, que é o máximo que se conseguem concentrar em algo, fica com a vida feita do seu impensado e momentâneo esbanjamento. Já estou milionária amanhã. Vá lá, pessoal, a música não é senão a mais bela das matemáticas, a mais espetacular das equações, a mais natural das sequências, a mais incrível das multiplicações, a mais completa das subtrações e adições. É uma pena que nem todos saibamos acompanhar tão simples contas, no entanto, tão completas. This is a song for those of you in the audience who have trouble getting up on Sunday morning and going to church. I've discovered something that's a candy item. It's actually a kind of an immaculate confection. It's there's a cross on one side and there's a Bible inscription on the other. And you put it in your mouth and when it's gone, you can get up and leave. This is something for the kids on Easter. This is called a chocolate Jesus. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. Yeah. all that you feel, all that you love, all that you hate, all you mistrust, all that you say, all that you give, all that you deal, all that you buy, they borrow. Neste programa escutámos músicas de The Black Keys, The Doors, Jack White, The White Stripes, Bob Dylan, Janis Joplin com Big Brother and The Holding Company, Tom Waits, Bessie Smith, Nancy Sinatra, Rage Against the Machine, Tool, The Dead Weather, The Black Sabbath, The Beatles, Pink Floyd, John Butler Trio e The Jets. Locução e realização de Andrea Nunes.